Não posso esperar mais. Antes que o fim chegue, desejo fazer mais. Antes que o fim chegue, sei que talvez não durará como os drinks no copo. Não será fácil, igual os amores que por mim se passaram. Falamos muito pouco, pouco pra ser o suficiente. Ignorando os fatores que a vida mostrava por ser uma pessoa presente. Talvez você não entenda e só faça gina por emoção. Sobros por hoje fazendo escolhas erradas, vivendo tudo em vão. Eu converso com meu eu, tentando entender porque ainda estou só. Chegando na insana conclusão que sou o errado em tudo ao redor. E essas garotas daqui ainda pensam que eu sou melhor. Mal sabem elas que sou a desgraça, rondando o mundo pra não ser o pior. Mergulhado nos vícios que eu descobri por lá. Deito no sofá, milhares de coisas impede de caminhar. Sonhos invadem minha mente, me deixam incapaz de respirar. E mesmo assim, prevendo o fim, estou me matando se ao menos tentar. E ela me diz que tudo isso vai passar. Eu fico aqui pensando na forma disso tudo mudar. Não sei se há esperança, mas espera a gente conversar. E a resposta só chega quando nossos corpos se tocar. Taças vazias sobre a mesa, essas horas já perco a noção. Embriagadas demais pra saber se estamos juntos ou não. As horas não passam, e na cabeça tudo confuso. Olhares diretos, boca se cala, o silêncio é o melhor do mundo. Luzes apagadas, só sinto sua respiração. Pra falar a verdade, é ela que indica a direção. Olhares não negam que esse é o momento propício. A noite chegando, a Dami e o Drake estamos de mão dadas rumo ao paraíso. Me traga bebida e estou sóbrio, isso me corrói. Perco o chão e vídeo ser o romance que não se destrói. Por favor, venha me ver e não erre o número do apartamento. Essa merda não era pra ser vivida assim, desse jeito perfeito, orgulhoso, se sentindo Deus. Quando estou no poder de alma vazia, beira da morte. Se a paixão ceder, perdoe minhas atitudes. Meu anjo não pode voar, o fingimento proibiu as pessoas de se amar. Ela me disse que tudo isso vai passar. Eu fico aqui pensando na forma disso tudo mudar. Não sei se há esperança, mas espera a gente conversar. E a resposta só chega quando nossos corpos se tocar. Ela me diz que tudo isso vai passar. Eu fico aqui pensando na forma disso tudo mudar. Não sei se há esperança, mas espera a gente conversar. E a resposta só chega quando nossos corpos se tocar. Quando nossos corpos se tocar. E ela me diz que tudo isso vai passar. Vai passar. Yeah, yeah, yeah.